Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A laçada que ficou para a história das aparelhagens. A aparelhagem de porte médio de maior pressão do Pará. Mega Robson. Espetacular. Agora para comandar o show do Hobby Espetacular, DJ Felipe Cobiçado e a pressão do Cobiçado. E aí, Cid Osmar? Tá na hora do show do Hobby. A vibe que todos esperavam. Sinta agora a pressão do Hobby dentro de você. Bora começar e doidar o bagulho! Que todos esperavam. Está no ar. A apresentação tem ele. Bora que o Cobiçado tá na área! E vai começar a ficar frenético no sítio! Cobiçado! Bora começar, se Wagner! Solta o play, DJ! Apaga tudo! E deixa tudo no escurinho! Apaga. Bora começar e doidar! Apaga, dois, três! Bora, Marcelo! Vai. Toma! E toma no caqueado, na batida, no gigante! Bora começar! Um, dois, três, vai! Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. Vai apagando tudo! A luz que tá liberada. Bora que é aniversário do Loro Tenebroso e o bagulho começa e doida! Vai! Cobiçado! Não deixa a peteca cair não, meu irmão! Bota esse bagulho doido! Bora pra cima! Canhão principal pronto! Vai! Dessa vez eu vou acertar. Desta vez eu acerto. Explode o bagulho. Vai. DJ Mario Boys. Mais pólvora. Isto é uma ferramenta de esfolamento. O que isso é? Diz pra mim. Esfolamento. Isso é o quê? Isto é uma ferramenta de esfolamento. Mais pólvora. Hoje não. Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu envolvimento, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Felipe, o Cobiçado. Tá mil grau. E tá mil grau. Tá mil grau. Para de doidando. Tudo. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Meu parceiro Luciano, da Relevento, já aqui com a gente, doido. Preparando tudo pra amanhã, o bagulho vai ser doido nesse Punch Show. Doido. O aniversário do cara, meu irmão. Doido. A culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. O aniversário, meu parceiro, aqui com a gente, motora que é o vinho. A culpa não foi minha, aí da van, a culpa foi do DJ. O meu parceiro, o nego, mano. Aí já viu, é rock doido. Alô, Belly! E aí, de menor? Rock doido. E a galera do tormento, e doidando comigo, e doida comigo, e doida comigo. Alô, meu parceiro, malô! Mas é ruim não me catucar, depois chego emocionado e pede pra ver. E deixa eu passar muito carinho, meu grande parceiro, fortíssimo, Ronaldão da Oi. Ele, meu grande amigo, Erlen Magnata, pra todo mundo. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde. Bora começar e doidar esse bagulho. Um, dois, três, vai, tamo no caqueado, na batida, no gigante. Tamo no caqueado. E aí, meu parceiro Marcel, da Pop Mil. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Os amigos, chama eles. E os amigos, sempre do Red. Eu gosto, eu tirei Josita. Prepara no toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma no caquiado. Toma, toma na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e tá chegando o aniversário do show amigo do Gil Nunes. E o Vandezinho, o Fabinho Show. O Breno, o Bruno, já com a gente. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E lá vem a música do gerente Max. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho meu parceiro Ratinho de divulgações. Minha, minha, era isso, grande amor. Aqui do... E meu parceiro Rafinha. Me adora. As novinhas aqui do rock. Ela, ela... Olha que namora ali com a gente, o Alexandre Pato. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar, sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Tu vai sentando, não vai sentando. Bora, meu parceiro Alexandre. Ele é Rayane. Do J Salgado. O melhor salgado do mundo! Explode o bagulho! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Bora endoidar, bora endoidar! Bota pra cima, bora Marcelo! E toma, toma, toma, vai, vai! Reina doideira, o Davizinho, Barbeiro, Churado, tamo junto! Aqui com a gente, ele é a primeira dama. Sua morena, Olga, o Rodriguinho, meu parceiro Raul, para Anderson William, o Celinho também, tá todo mundo com a gente. Família Pânico Sujuru. Agradecer aí o meu parceiro Borradão Sonoro, Fabrício Mix, Belo Mix, toda a produção que trabalha diretamente, pessoa do motivo, tendo carinho imenso. Gente, trazendo na rede social é só uma resenha bacana, não leve a sério, viu? Meu parceiro Caio Mix, o Bruninho, no Baile Sabadão, e parabéns também mais uma vez, somando em mais uma festa com o Rob, com os vídeos, bora pra cima! Alô Júnior, bora em doida que vai até cinco, papai! Tu já sabe o que eu faço. Chão, chão, e te taco, taco, saco. Bota em colchão, chão, e te taco, taco, saco. Vamos, e aí, meu parceiro Celo? Ele é a sua loura. Apaga, acende. Dali, Robin. Apaga, acende. Essa aqui é do meu parceiro Ismael. Pa, pa, pa, pa, toma, toma, toma, pa, pa, toma, toma, pa, pa, toma, toma, pa, toma, pa, toma, pa, bota pra cima, Marcelino. Pa, pa, pa, pa. Meu amor, venha pra cá. Oi. Deixa de bobagem. Lá vai, lá vai, lá vai. Não sou DJ, sou carregador de aparelho. Vamos lá, DJ Sander. Olha, sei que você quer dar com vergonha de dizer. Meu parceiro Júnior 2, ele é seu grande amor, Silene, sempre ao ladinho. E é meu parceiro Paulo, o meu parceiro Dudu do Ideia. Cantinho do corte, Marvinhos Brother, o Caquinho. E aí, Caquinho? Meu amor, venha pra cá. Deixa. Deixa de bombar. Tu é o quê? Tu é o quê? Eu sou DJ, sou carregador. E vem te embora, vem te embora, vem te embora. Só tem beirada. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Hernânia, hoje eu vou virar. Segura o Felipe que ele falou que eu. Copa versus Sam. Hoje eu vou virar. Fabinho Show, o meu parceiro Negueba. Eu tô bolada. E doida! Vai, DJ. E doida, papai! Isso não é legal. Quero um isso não é legal, não é legal, não é legal. Quero um doidão, nera, tu quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra cá. Começando! Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas. Tio Pereira, o rei do churrasco do Juruna. E aí, minha parceira Maria, mercenária, e Marília também tá no circuito. Bora, Letícia, bora, chope, pra cima. Apaga tudo que o show vai começar. Hoje tu vai trabalhar muito, gordinho. O show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Já começou. Vai começar. Já começou. Vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando. Apaga tudo. Apagando. É, Marcelo! Tudo. Apaga tudo. Explode o bagulho. Eu gosto é dessa. Explode o bagulho. Hey! Oh! Hey! Oh! Bota pra cima, Chico Osma! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! E meu parceiro Matheus, a Evry Criações. Sempre fechado com a vibe do cobiçado, alô Matheus! O bagulho endoidou. E molequinho aqui com a gente, ele, o Júlio, Anderson, o Caio, o Daniel, da Batfly, da Lilaniel, o Júnior Santorini, o Yuri, o meu parceiro John, no Nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Quem tá? Aqui quem fala é o Coringa, o cobiçado do Pará. Junto com meu mano dourado. Agora quem fecha com o Super Pop vai levantando as mãos para o alto. Renan doido. O águia chegou. Música do Renan. Ó. Ei, Renan, o que que tu faz, garoto? Todo mundo vai pro Luiz apaixonado. Apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Doido pra transar. E aí, Jojo? Transar. Olha o homem tá ao lado. É o fortíssimo Ronaldão da empresa Oi. Eu vim pra endoidar. Segura no telão, Fagner. O salão do Léo. O salão de maior referência no bairro do Guamá. Deixa no batidão. O Caiozinho, aí com a gente. Família Caixa Baixa, tamo junto, Caiozinho. Ele e toda a galera, o meu parceiro de menor. Fagner, bota no telão a Duque Gold. O Patinho Dourado, que conquistou o Brasil, o mundo. Agora vejam só o jogo. agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Cobiçado do Pará. A aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Dá-lhe, meu hobby. E meu parceiro Rogerinho da Bros, ele seu grande amor com a gente. E aí, meu parceiro Hugo, bora pra cima! Hugo Beiramar, rico milionário. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. No... Tiaguinho Rodrigues, segue no Jamão aí com a gente, bora, Tiaguinho! Esse é Robin na veia. É Robin na veia. Taca, taca, taca, taca. Puxão, puxão, puxão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando, barraco balançando, e aceitando, barraco. Parceiro Mauro do Tormento, meu parceiro Denzio, aí com a gente. Cristiano, toda a galera aí do Tormento, tamo junto. Família Tormento, sempre e sempre. Hoje é te mostrando a marquinha, hoje é te mostrando. E a Lara Beatriz no palco, viu, gente? Solteiríssima. Afim de algo. Hoje é se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando a marquinha. Jefinho! Ele gato com o meu toca. Hoje é se mostrando a marquinha, hoje é se mostrando. E as poderosas, as charmosas, parceira de Wani, tá todo mundo. Bora pra cima aí, meninas. Bora, meu irmão. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fui. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu cabelo e me botou de quatro. Bora pra cima, Renanzinho, põe na fita. Quero meu parceiro Alaf, tá aí com a gente. Os põe na fita. O cobiçado. Vem, rebolo na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o picola. Homem do cabaré do brega. O carequinha do rock. E aí, meu motor, fiel. Eu gosto quando tô sentando na piruta. O David de Las Vegas. Cadê o Diogo, David? Eu gosto quando tu senta forte e vem sarrando na minha glock. E que eu... Juninho da Cremação. Eu vou te furar. Bora, Juninho. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Eita, visita, bandido. De marola. Senta pro chefinho do jeitinho. Meu xereto, molequinho, tamo junto. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Segura o Jota Salgado no telão, Fagner. A referência, o melhor do mundo. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor. Bora, rato, do Rio de Janeiro. Registra tudo. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro puteiro. Vamos, bebê, vamos. Vamos pra gaiola. E nos sítios? Que tá tudo bom. Como tá aí? Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso! Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é moda nada. É desculpa declarada pra poder sentar pra mim. Quer escutar a música boa? Vai onde? Vai sentar, não tem jeito. JC Shake, é o melhor. Poxa, quem me viu mais a vontade da minha ex. Poxa, quem me viu mais uma vez, pegue minha ex. Vai sentando outra vez. Vem sentando. Bora, gente, amanhã tem Mega Robson. Poxa, quem me viu no Pontinho junto com o Crocodilo. Poxa, quem me viu mais. Aniversário do meu parceiro Luciano da RL Eventos. Vou assinar o cara daqui com a gente do ladinho. Tomando um show bacana, ele é seu grande amor. Prepara amanhã, domingão. Ponte Show recebe Crocodilo e Mega Robson. DJ Joãozinho. Muita marcante pra galera. Sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu meu parceiro. Uma vez peguei minha ex. Poxa, quem me viu mais. Velhinho da conveniência do velhinho. Meu parceiro Zezinho. Já com a gente ali, Zezinho. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru, tô vindo ali. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru, tô vindo ali. Fica de quatro, olha pra trás. Meu peru, tô vindo aí. Fica de quatro, olha pra trás. Toma, toma. Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro. Bota a mão no baco, baco. Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro. Olha pra trás. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru tá vindo aí. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru tá vindo aí. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru tá vindo aí. Atrás de tu, atrás de tu. Meu peru tá vindo aí. Tiro, tiro, tiro, tiro. DJ Felipe Cobiçado. Estamos uma verdadeira família. Família. Dá mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é... Bora, Bruna! Fredor, mas te procura quando... Tá só na beiradinha hoje, viu? Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. E meu parceiro Vitor, Barbeiro e os brother aí com a gente. A consciência, ele tá vizinho. Segura Barbeiro e os brother no telão aí, meu parceiro Fagner. Mamãe, não chora, por favor, pai. Vê se não é cama. Joguei bola no sol, mas você joga bola. Daqui tudo pode melhorar. Vai. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. Então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra Nengi um assalto pica. Pra Nengi um assalto foda. Mais valioso que ouro. E aí, meu parceiro Alexei? Que nota a nossa tropa. Aniversário do cara, osso. Coxa de tudo por conta dele. A tropa é o seu Coxete. Vai, pô! A nossa tropa. Meu advogado Alex. O Coxete de Xoxota. A nossa tropa é o seu Coxete de Xoxota. A nossa tropa, a nossa tropa. Vai, vai, vai, vai. Primeiramente, me diz aí o quê? Fala aí, novinha, novinha. O quê? Primeiramente. Primeiramente. Primeiramente. Primeiramente. Primeiramente. O quê? O quê? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei pro Mandela. Mas segundamente. Segundamente. Segundamente. Segundamente. Segundamente, vai. Vai. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Papapá na terra. Terceiramente, me diz. E terceiramente? Terceiramente o quê? E terceiramente? Terceiramente o quê? E terceiramente? O quê? Ah, vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Marca pra nós fuder, marca pra nós fuder. Terceiramente! Senta na rola. Senta na rola. O Marival dele, primeira dama. Aqui do Mojú. Senta. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce, moreninha. Sobe, moreninha. Desce, vai, moreninha. Sobe, vai, eu vou deixando na batida, na batida, na batida. E aniversário do meu parceiro, é Loro! Loro Tenebroso aniversariando hoje. Quem é amigo do Loro aí? Prepara o Matheus, parabéns pro Loro aí, viu? Bora, Loro! Hoje eu vou comer o teu redondo, viu? Bora, bora! Vai! Parabéns pra você nessa data, querido. Solta a mão, vai! Um dia eu fui uma festa, aniversário de alguém, e a turma toda cantava para... Como é que cantava aí? E a minha turma que é boa puxou um coro legal, eu fui no embalo, então cantei também. Vamos lá! Ahá! Uhul! Alô, Loro, eu vou comer seu bolo! Ahá! Alô, Loro, eu vou comer seu... Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Hoje tem. Tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão. E aí, meu parceiro Fúria da Noite, o prefeito da beiradinha, Daniel da Butterfly, estilo magnata. Aí, cochei. Da menina braba, ela esculacha na dança, ela vem do estilo magnata. Segura as criações aí, Fagner. Bota no telão, vai, o meu parceiro Matheus tá na área, vai, o moleque é brother, gente nossa, vai, segura as criações aí, garotinho. Agora fica doida, hein, perturbada, perturbadinha. Mano, o GG, como tá, ó. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. Nossa, bebê. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com. Bora, gente, amanhã. Tá com. Crocodilo e Mega Robson no aniversário do Luciano. Tá com. Tá com. Temos cortesias aqui, viu, gente? Com força, com força. Se você quiser uma cortesia pra curtir amanhã, Crocodilo e Robin. Com força. Só vem aqui no comando pegar sua cortesia, viu? Esse que tá... Tudo por conta do meu parceiro. Tu é o Jay Smith. Luciano da Real Ventures. Fluxo. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com... Vamos lá, comissário. Força, com força. Com tudo, tá com... Tá com... Tá com... Tá com... E vai tacando tudo. Tá com... Tá com... Tá com rabetão com força. Com força. Com tudo. Tá com rabetão com força. Com força. Com tudo. Tá com rabetão com força. Com cobiçado! O cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Everybody's going to the party. Have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Vai doidando. Robbie! Tudo. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Se tiver alguma mulher virgem, pode botar a mãozinha pra cima. Vai começar o bagulho doido. DJ Felipe, o cobiçado. O cobiçado do Pará. Tudo agora é cobiçado. O Robson de Manso, do Remanso Chua. Bora, meu parceiro Robson. A aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Para ser o melhor, tem que ser espetacular. Novo Robson. Bora tocar nos corações, no coração, vai. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que... Werner Magnata, tempo. Vai meter tua cabeça no balde aí e te afogar. Passa a renovar. Hipocrisia é pintar amor só de... Teu coração frágil. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não deixe... Coração bandido, não se abaixona. E faz. Com a noite sem beijinho, dorme junto separado. E essa vai de ratinho. Da... Para o seu grande amor. Não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata, tem amor que é... E a gente? Quando a gente se ilude, a cabeça vira. Mentira. E quando a gente se completa, é só felicidade. É verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira. Verdade. Quando tá junto na lei. Olha o Alaf, rapaz. Apareceu. É verdade. O cobiçado. Renanzinho. Pirulita aqui. O cobiçado do Pará. Bora tocar nos corações. Eu sei que vou sofrer um tempo. É natural. Não é assim que some. Quem deram acordar se amanhã. Tudo por conta do Júnior Eletrizante hoje. Anda, aniversário dele. Difícil vai ser te reencontrar. Prepara aqueles dois combos lá. E que estou bem, que não me ama. Ótimo. E assim naturalmente pra você não ver. Você é o Luciano Moreno. Salve o Luciano Moreno. Ui. Será? De novo. Você que sorri com o coração chorando. E aí, Naná? E se você me amassar? Naná Lourinha. Eu vou aí com a gente, abraço. Tô sonhando por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Quem gosta dessa, Vitor Freitas. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E o que, e o que? E tudo que eu faço tem um pouco de você. Robson. Eu tento te expulsar da mente, mas você não sabe. Alti Pereira, vai no ouvido da Marília. Por isso eu não me sinto preparado. Aí canta sussurrando. A galera gosta dessa. Qual é que a galera gosta, Júnior? A galera gosta dessa aqui, ó. Qual é, qual é? Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu nunca curti, agora vou falar. Estou cancelando o seu cartão. E o quê? É o Juquinha, o Rafael. Ô, carioca. Hoje somos passado, caso encerrado. Esse é o salário dessa traição. Tem mais uma aqui, ó. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Eu disse assim, vai, vai. Eu vi geral. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos! A galera responde. Aqui a galera responde, aqui no City Esvaz, eu tirar o chapéu. Por quê? Solta só aquela remarcante aí pra mim que eu quero chorar. Lá vai, lá vai. E você? Parece que você saiu de um sonho. E você? Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal. E a solidão? A solidão. Vai, vai. Meu herói. Isso. Chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Cobiçado que ele tá sofrendo. Solta só aquela remarcante aí pra mim. E que dois, eu pra mim. Bens, bens. Agora me assombrei. O amor escolheu meu coração pra viver um lá. Da paixão. Não pensei. E aí, comissário? Existir. Olha, Júnior. Forte assim. Você gosta de ser parceiro, Denzio? Dá valor. E aí, Denzio? O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. E você, garotinho? Por caminhos estranhos eu andei. E você, e você? Até te encontrar. Meu primeiro amor, você me mostrou. E aí, coreano? Que a felicidade está quando droga. Daqui a pouquinho o bagulho doida de novo com o Juninho Trizante. Na moral, AR15, DJ Felipe Cobiçado. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes. Alô, segurança! Por gentileza, aqui na direita, viu? Alô, segurança, ali atrás do sítio som! Ai, até estragou essa coisa da marcante aqui na mão. Só pra acalmar. E o Rato RR Divulgações Angelo meu Gabriro. Foi numa noite linda de luar. Poderzinho dos polêmicos. Você estava tão só. Só na mano, prepara seu aniversário, viu? Triste a pensar. E ao me aproximar, lágrimas em ser. Vai lembrando, Felinho! Alô, Fagner! Como um anjo. segura a Tia Oliveira no telão, hein, maninho? Jata Boy, meu Deus. Esquecível é te amar. Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz, por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Novidade, Júnior! Na moral, chama de Silva aí com a gente, o meu parceiro Vito, o de menor, Rossi Bene, minha parceira Rô. Quando te esse bebê. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Pegou aqui. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora. Abaixo do carinho, parceira Bombom. Diz, amor. O Jonas. Fabinho Ferrari. Amor. Aí com a gente, bora, Vitor. Cheque pau. Mas o destino. E todo império aí com a gente. Ver, sentir. Quando foi embora, não sabe como sofri. Sei que onde estiver. Quem tá aí atrás, Júlio? Pensando em mim. Teu patrão rico. Minhas noites agora. E aí, Thiago Lima! E meu parceiro Juninho! Eita, Brin, tamo junto! E agora passou os dias a esperar. Os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro. Aparelhagem de porte médio que mais desce no Pará está aqui. Aonde está? Agora vai. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo. Bora pra cima, Alexandre. Você brincou com segura, Rayane. Meu coração disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde. Ah, desculpe o que passou, passou. E hoje, hoje, hoje. Hoje eu vou sair pra curtir. Tô gastando porcaria. Era do rock. Falar pra mim antes, né? Deixar o som me levar. Tô gastando porcaria, né? Do novo príncipe, o som vai rolar. Galera do rock. Que novo príncipe. Bora de marcante! Bora conversar e doidar de novo! Canta, ô! Vai! Encontrei o amor. Vamos lá, Felipe! O meu grande parceiro Juninho, o da Digital Print, tá aqui comigo pela retaguarda. E aí, Juninho, um abraço aqui do Júnior, do teu xará. O Thiago Lima, o Império pela retaguarda. Abraço aqui do Eletrizante, Geraldo. E o quê? E o quê? O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? É Batfly, tamo junto. O nosso amor foi, foi. Mais que um sonho. E mais. Mais que lembrança. Uma louca amor, paixão. Vem diz pra mim que também me. O meu parceiro Alexandre. Vem. Alexandre Pato. Pra sempre, amor. Vem mais uma. Alô, Fagner, deixa tudo no branco aí. Dá-lhe, meu hobby. Mega Robson. É hobby na veia. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Ainda tem cortesia aqui, viu, gente? Algo diferente. Mano, dizendo um convite VIP pra curtir amanhã. Crocodilo Robinson no Punch Show. Souber aqui no comando pegar, viu? Escute meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Bora, Carquinho. É difícil controlar. E ele, empresário Paulinho. Vem aqui com a gente o nosso grande parceiro Ronaldão, dá oi! E aí, Ronaldão! Abraço aqui do Júnior! Olha, Júnior! Olha, Guaxinete, meu grande parceiro! Felipe CDG! Ele, o Hernani, tá todo mundo, meu parceiro Celo! Ali, Guaxinete, na ponta esquerda! E o Fúria da Noite! Tarte do Império! Tipo, oh, tá do Perunido. Ai! E você? Viu, meu grande parceiro Sandro tá aqui comigo! E aí, Sandro? Um abraço aqui do Júnior! Considerado! Olha quem tá comigo aí, Júnior! Branca de parceiro Giovanni Silva! Bora, Giovanni! Giovanni Silva! Giovanni Silva! Dando! Tempo que passa, não. Eu sei que um dia você. Giovanni Silva Produções e Arte. Eu sei que fui. Poxa, minha ria, viu? Mas voltei pra te amar. O Thiago Rodrigues! E aí, Thiago? Wesley, um dos magnatas. O cara disse que vinha e veio. Tamo junto, garoto. E a retaguarda hoje por conta do Hugo. Meu parceiro Luciano. A Maitê. Rogerinha, primeira dama. Bora pra cima. Banda MC. Uma pancada de sucesso. Essa daqui, o Rogerinho. E acostumar a se jogar lá no Rio. Enquanto tu briga com ele, você não viu nada. Diz aí, Hugo. Ele arranca uma talba aí. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra... Lá vem o recado, Júnior. A janela do meu coração, fiquei a te admirar. Alô, Jaqueline. A tua mãe Júlia tá te esperando lá na frente, viu? Tocando com teu filho no colo. Pra você me escutar. Virou costume isso no Robin, não é? Bruno Bota Fé. Quero te olhar, nem que seja. Alô, Jaqueline. Tua mãe tá lá na frente, viu? Quando esperando você com a sua filha. O nome da sua mãe é Júlia. Cantando a mais bela canção. Rapaz, vai virar moda isso agora. Da janela do meu dor. Bora que daqui a pouquinho tem Júnior. E o Caraquinha. Tá aí comigo, bora, Caraquinha. Deixa eu abraçar com muito carinho. Você a doutora Tati Elo Picola, o rei do cabaré. Filha que pegue nas minhas. Bora, meu parceiro Wesley. Vem pra perto de você. Wesley Magnata. O homem é bom. Foi culpa do City Smart. Vamos lá. Meu parceiro Renanzinho, Cruz Pela Vida, Bola Picasso, Adri, Marina Limonati, o Nara Bandida, bora Nara, beijão! Dali Bumbum! Thiago da Bruna. produção do Palio. Alô, Fagner! Chega no telão Peixe Motos. A referência e acessório de moto no Acará. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não me perturba, beijo de semana. Tem te ouvir pensando. Só a partir de quarta. Não, só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, olha, Júnior, o nosso parceiro Dames. A Dames aí com a gente, ele e toda a galera. Tomando todas. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada ela embarcou. E com um olhar apaixonante ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o... Minha parceira Demis, ele. Primeira dama Olga. O Rodriguinho, o Raul, o Anderson Williams, meu parceiro Celinho também, da toda a equipe. Pânico do Juru. Os meus olhos, os pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. A Ingrid, Ingrid Brito, primeira dama do Ronaldão. Tá oi, Ronaldão pra ti, garoto. Segura no telão, Fagner. Da assistência. Assistência número 1 de Belém do Pará. Localizado atrás do Pátio Belém. Ô, Rafael! Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Segura pra mim o Gilson Lanche. Encontrar você com DJ Juninho. A moral das aparelhagens. O homem responsável pelo X doidão. O lanche mais estourado. De 2018 não vai ser diferente de 2019. E aí, meu parceiro Denis? Beijo seu. Tudo por tua conta hoje, viu? Noite de amor, oh, oh. Enchei a cara hoje. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Meu parceiro Chibli. Nunca dá cremação no Chibli. Senti um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Canta, minha parceira Rayane do Jota. Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Nike Santorini. Todo aquele amor que eu tinha pra você. Prepara! Netinho Pancadão. É madrugada, faz tanto frio, mas você logo chegou. Bora começar, bora começar! Gente, muitas promessas, poucas palavras, descobrindo o segredo de nós dois. Vamos deixar em esse amor tão precioso. É chama fogo da paixão. Eu preciso te falar, eu tô carente. Tudo de novo, sente teu corpo. Acho que agora é look jamaicano, né? E nada vai me fazer. Nem desvendar que não faz na beirada. Tipo, e hoje domingo tem um bloco da galera do rock. E terminando no bloco da galera do rock, todo mundo invade o Punch Show. Aniversário do Luciano. 10 aí, Eli! Repitos! Aqui está a maior pressão. Aqui está a maior pressão. Aqui está a maior pressão. Aqui está a maior pressão de aparelhagem do porte médio do Brasil. Mega Robson, o espetacular.